Nós aqui falamos aqui uma unidade de saúde oral, uma vez. E agora, como é que está essa situação? Neste momento foi lançado um procedimento para a contratação de um dentista. É isso. Inclusivamente pediram ao município de Oliveira do Hospital se, portanto, para também identificar potenciais interessados para preencher a vaga de médico dentista para ativar portanto, a unidade de saúde oral que foi instalada no centro de saúde de Oliveira do Hospital. Portanto, a unidade está equipada, foi equipada com investimento do município. Neste momento, para o procedimento de contratação de um profissional de saúde oral.